Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Fala, galera! Eu sou a Karina Pereira e no episódio 71, o último da terceira temporada, Que Negócio é esse, Sebrae? Você vai conhecer estratégias para melhorar a experiência do cliente, hein? Você já pensou em ir a um restaurante, literalmente, jantar vendado? Essa é a proposta do Una Jantar Secreto, criado pelo chef Beto, que é nosso convidado hoje. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E quem também está aqui com a gente, nosso parceiro que já veio várias vezes, é o Júnior Enes, que é o consultor especialista do Sebrae. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Eu queria que você respondesse pra gente começar. O que, que é essa experiência para o cliente? Como que isso é importante? Legal. Olha que bacana. A própria palavra já traz um resumo do que é esse movimento que hoje está muito, muito presente dentro das empresas, dentro dos negócios, né? A experiência do cliente nada mais é do que o resultado daquilo que ele percebe. Seja o olfativo, seja ele o sensorial, o cognitivo. Esse conjunto de experiências que o cliente vivencia dentro de um modelo de negócio, a gente chama de experiência do cliente. A gente precisa entender que a experiência do cliente também não é só aquele momento que ele está vivenciando ali. A experiência do cliente começa muito antes, quando a gente começa a planejar como encontrar esse cliente, como que esse cliente vai nos encontrar. Então a gente chama isso também de jornada. Conhecer a jornada do cliente, a gente identifica pontos onde a gente precisa cuidar para que essa experiência seja memorável. E quando isso é positivo, isso é muito legal, a experiência do cliente, ela é bem sucedida. Ó, o Beto é um jovem chefe, né? Tem 28 anos, estava contando aqui pra gente. Eu queria que você contasse um pouco como que você criou esse negócio. O Una, ele surge primariamente, né? É o que eu falo, vou repetir aqui com vocês o discurso que eu uso em todos os jantares, da minha vontade de criar. Desde criança, sempre fui muito criativo. Sempre gostei de inventar e desenvolver coisas novas. O Una, ele surge muito dessa criança inquieta que ainda vive aqui dentro. E aí, eu trabalho, tive muita experiência com culinária internacional, só que a minha pegada sempre foi muito de cozinha brasileira. Por causa da minha mãe. Minha mãe teve um bar por muito tempo, e eu cresci dentro da cozinha desse bar com ela. E foi ali que eu comecei os meus primeiros passos dentro da cozinha. E eu conheci vários projetos em São Paulo que faziam algo parecido com o Una, mas que não era tão focado, assim, na experiência. Então, você tem um movimento hoje no Brasil, que é o movimento de anti-restaurantes, onde a pegada é mais ou menos essa. As pessoas vão, elas não sabem o menu, não sabem o local, muitas das vezes. Só que dentro desse movimento, poucos trazem essa questão da experiência sensorial, né? Que eu acho que é o grande diferencial hoje do Una. E a pessoa sai de lá o quê? Encantada? Olha, o pessoal tem saído muito feliz. E quem não tem essa pegada? Quais são as formas de provocar no cliente essa experiência? Quem tem um negócio completamente diferente que não é esse de restaurante? Tem jeito de sempre surpreender seu cliente? Tem jeito. E você tocou numa palavra importantíssima, é surpreender o cliente. Então, seja lá qual modelo de negócio, que tipo de negócio o empreendedor ele toca, surpreender o cliente é fundamental. E junto com surpreender, a gente traça a minha palavra encantamento. Então, entender essa jornada do cliente, principalmente, o que, que ele gosta, o que, que ele pensa, conhecer o cliente profundamente, a gente consegue identificar o que ele costuma pensar, principalmente ali, aonde ele sente alguma dificuldade, aonde pode acontecer algo que foge do controle do nosso cliente. É ali que essa empresa tem que atuar, ela tem que chegar com soluções, resolver problemas, curar a dor com o cliente, com todas as ações que ela tem ali planejado no dia a dia. Isso agrega valor ao negócio? Totalmente. Agregar valor, isso é muito rico. Por quê? Agregar valor é barato. Muitas pessoas pensam que agregar valor dentro de um negócio, a gente precisa de um investimento muito alto. A gente precisa entender que, desde, por exemplo, quando a gente fala de um restaurante, um garçom que puxa uma cadeira para uma mulher, colocar umas bolsas, por exemplo, quanto que isso custa? Nada. E essa gentileza vai, de fato, fazer com que a experiência daquela cliente, por exemplo, daquela mulher ali, seja memorável. Quando ela pensar em ir a algum restaurante, o que, que vem na mente dela? Aquele restaurante onde ela teve aquela experiência super positiva. Então, isso com certeza gera valor. Isso é o desafio do empreendedor. Todos os dias ele tem que acordar pensando, como que eu vou gerar valor no meu negócio todos os dias? E uma coisa que tem que ter dentro, que acompanha tudo isso, é a inovação. Essa cultura da inovação, de fazer novo, de buscar coisas novas todos os dias. Porque a gente está num mundo que tudo muda o tempo todo. Então, inovação, surpreender o cliente, encantar o cliente, pensar em como agregar valor, é uma receita, né, chefe? Que a gente tem que colocar ali todos os dias para a gente poder tocar o nosso negócio. Foi isso que você ficou pensando? Trazendo um pouco dessa questão da inovação, né? Eu trabalho com ingredientes brasileiros, mas vocês terem ideia, por exemplo, a gente está em Minas, eu tenho ingredientes que vêm do Acre para mim. Quando eu vou montar um menu, por exemplo, a pesquisa é muito grande para a gente sempre tentar trazer elementos que sejam surpreendentes para o cliente. Quando eu cheguei em BH, eu encontrei uma dificuldade muito grande, porque eu percebi que o pessoal em Minas, eles gostam do culinário mineiro e tem que gostar mesmo, porque que é maravilhosa, boa, né? É muito boa. E eu quis ir completamente na contramão disso. Hoje, grande parte das pessoas que trabalham com cozinha autoral e tudo mais tentam trazer releituras de pratos mineiros e tudo mais. Hoje, no Una, a gente tenta trazer releituras, obviamente, que a gente traz referências mineiras para dentro desses pratos, mas a gente tem que trazer ingredientes também, fazer uma fusão dentro da própria culinária brasileira, trazendo ingredientes que são de outras origens completamente diferentes. Por exemplo, no primeiro jantar, acho que uma coisa que surpreendeu muitos comensais foi essa uva-limão, que é uma formiga, que ela tem um gosto de gengibre e capim-limão. E a gente serviu ela com um ceviche de banana da terra, com pimenta de quitaia, que é uma pimenta produzida por mulheres, de uma tribo baniva, lá da região amazônica. Então, a gente tenta sempre trazer essas coisas que sejam surpreendentes pro cliente, ao ponto de, poxa, eu nunca vi esse ingrediente em lugar nenhum aqui em BH, eu nunca vi esse ingrediente na em lugar vida, nenhum que eu comi. Mas eu li também que você tem uma referência da sua infância, né? Por quê? Porque na infância a gente tem isso também, a gente guarda muito a essência, a gente lembra de alguma coisa, de alguns detalhes. Você quis também provocar isso? Boa parte da referência que eu trago hoje, né, de cozinha e tudo mais, perpassa pela minha mãe. E cozinhar, pra mim, sempre veio muito dela. Teve um jantar, que foi até muito bacana, que teve gente que ficou tão emocionada que não conseguiu terminar o jantar. Foi uma homenagem à sua mãe. De tanta emoção. Esse menu foi um menu em homenagem à minha mãe. Quando a gente apresentou o prato principal, um dos clientes que estavam lá na mesa, ele começou a chorar. Porque era um prato que também, pra ele, era muito afetivo. Então, a cozinha, pra mim, ela sempre passa por esse… Ela passa pela criatividade, por eu poder criar, por eu ter liberdade pra isso. Mas ela também passa por essa coisa do emocional. Eu acho que a experiência do cliente deve passar por isso também, né? O cliente, ele tem que ter… Ou ele sair dali lembrando que, poxa, eu vivi uma experiência super bacana. Ou aquela experiência trazer pra ele algo que ele possa ter vivido no passado, que era legal, que era bacana, que fazia ele feliz. Como que funcionam esses jantares? São periódicos? Dá vontade de ir, não dá, Júnior? Porque super. Assim, dá vontade de viver a experiência, parece muito rico. Sabe o que é legal também? Uma coisa que a gente trabalha muito com os empreendedores é essa questão de gerar o vínculo emocional. Gerar vínculo emocional garante vendas para o nosso negócio. A sustentabilidade do negócio passa através das vendas. Uhum. E quando a gente gera um vínculo emocional com o nosso cliente, isso costuma muito a gente trabalhar calendário, né, anual de vendas. Eu falo para os clientes, você não precisa chegar dia dos namorados, das mães e correr atrás de cliente. Se você gera um vínculo emocional com o seu cliente, você tem esse relacionamento a longo prazo com ele durante todo o período, pronto, essas datas ele automaticamente vai te buscar. É igual um perfume ou um creme que sua mãe usou na infância, se você sentia aquele cheiro com 50 anos, sensorial. Você vai lembrar da sua mãe, você vai querer levar pra sua mãe, né? Porque isso marca muito, né? Marketing sensorial é uma estratégia que a gente também utiliza muito, né? Você utiliza nos pratos, mas também para todos os negócios que passam por aqui, que tem oportunidade, né, de pensar nisso. Como que as pessoas estão percebendo o cheiro, o tato, né? Isso é muito legal. Também funciona muito como uma estratégia de vendas pra gente poder colocar nos nossos negócios. Mas aí, me respondendo, como que funciona? Periódico? É sempre em Belo Horizonte? Então, por enquanto ele tá em Belo Horizonte. Estamos pensando alguns planos de expansão para outros locais. O jantar secreto hoje, ele funciona de 15 em 15 dias. Em breve, a gente vai lançar um produto que é mais escalável e que vai acontecer com uma maior frequência. O jantar secreto, dentro dessa questão da experiência do cliente, ainda tudo mais que você falou de criar vínculo, hoje, no jantar secreto, nós não temos mais de 30 clientes por noite. Justamente por essa questão. Pra gente conseguir entregar uma experiência que ela seja intimista o suficiente pra pessoa sair dali nossa amiga. E é o que tem rolado muito. Hoje eu tenho… De eu estar, assim, sentado num bar, às vezes, tomando uma cerveja com os amigos, passar alguém, ô, Beto, tudo bem? É um cliente que foi para Expo do Uno. Então, as pessoas se tornam muito nossas amigas. É um ambiente muito intimista, tentar trazer muito cliente para dentro, da experiência, imergir ele ali mesmo. E a gente gosta muito de recepcionar as pessoas, é o que eu falo para minha equipe de salão. As pessoas estão, você está recebendo um amigo na sua casa. Então, você tem que tratar como tal. Então, todos os clientes que chegam lá, o clima é esse. Eu vou na mesa, eu sento com eles, eu converso. Pois, no final, sempre tem uma finalizaçãozinha mais tranquila. Às vezes, tem cliente que fica lá, a gente está finalizando, ele está lá tomando uma cerveja com a gente, trocando uma ideia, falando sobre a experiência dele, de coisas que… Nossa, já conheci um restaurante assim, ou algo assado. E assim, a gente vai criando um vínculo, né, com esses clientes, que é o que você falou, que é muito importante. Eu acho que ele falou muita coisa e eu queria que você falasse para quem está nos ouvindo, nos assistindo, um pequeno empreendedor, como que ele pode usar esse diferencial, essa experiência no negócio dele. É uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, é como que o pequeno vai fazer para poder colocar isso para fora? Primeira coisa, ele tem que entender que isso precisa ser contado. Ele precisa identificar qual é o diferencial que ele tem. Primeiro passo é dominar o modelo de negócio dele, entender que aquele modelo de negócio, ele entrega uma proposta de valor. Então, quando eu entendo qual é a minha proposta de valor, é uma experiência memorável, por exemplo, vamos dizer, é uma facilidade, eu vendo tempo. Qual que é a sua proposta de valor? entendido qual é a proposta de valor que o negócio tem, a gente precisa contar. A gente precisa ser muito assertivo no marketing para entender aonde o meu cliente está e como ele quer ser encontrado. Tão pequeno, ele precisa pensar assim, de uma forma orgânica, se investir muito nas redes sociais, né? A questão de impulsionamento é importante, mas a gente precisa começar, né, com investimento baixo, com zero. A gente precisa contar. Então, é tratar essa proposta de valor, dar para ela uma gourmetização, fazer isso da melhor forma possível e divulgar. Assim, o pequeno, ele consegue alcançar um número de pessoas maior e conseguir escalar, que é o que ele está tentando agora no novo produto dele. É, você me falou no começo aí que às vezes as pessoas, o próprio empreendedor, ele tem que criar alguma coisa que ele já vai pensando no processo. Mas nesse caso, até o cliente, né, ele já começa a pensar antes. Qual será o lugar? Como será que é? Será que é essa venda? Então, assim, é tudo feito com muito propósito, né? Então a pessoa tem que realmente planejar para dar esse ar intimista, né? Tem que ser planejado. Sim, tudo hoje é sorte, planejamento. É. Empreendedorismo não é sorte. A gente pode ter um temperinho de sorte ali, mas empreender é realmente suar a camisa. Eu falo para os empreendedores que vêm no Sebrae, para ir para o céu tem que morrer. Então a gente tem que trabalhar, exatamente. Né? A gente tem que suar a camisa, ninguém chega lá. E uma coisa que é muito curiosa, todo empreendedor de sucesso já quebrou em média 3 vezes. É um estudo que a gente tem aqui de um programa que a gente faz aqui dentro do Sebrae. Então assim, não ter medo de quebrar, mas planejamento é a palavra do momento. Não dá para dar um passo sem planejar. Porque imagina comigo, as coisas estão muito difíceis, né? No sentido de o mercado é muito concorrido, os concorrentes eles estão te mirando, os concorrentes já estão te observando. Não dá para contar com a sorte e sair atirando para tudo quanto é lado. Então a gente precisa de planejamento, conhecer a estrutura, conhecer os nossos pontos fortes, conhecer os nossos pontos fracos e não contar para ninguém, tratar eles de uma forma interna, a de fato fazer um planejamento bem organizado e aí a gente pode dar um passo bem feito, entender das finanças, entender de pessoas. Então, um planejamento é um conjunto de ações que eu faço para poder caminhar em direção ao sucesso do meu negócio. Mas tem que ser muito bem pensado, escrito, detalhado e mais do que isso, revisado continuamente. Porque mesmo se seguindo essa cartilha, às vezes dá errado, né? Você já teve algum feedback negativo? Tivemos. Até hoje, Nuna, a gente tinha, ainda bem, só um feedback negativo. Foi muito negativo, muito agressivo, assim. E a gente fica até sem saber, muitas vezes, como responder, né? Então, a gente acata aquilo como uma crítica construtiva, aprende com os pontos negativos que a pessoa apontou e segue adiante também. Mas era algo pontual ou era algo que você podia melhorar? Algumas coisas do que ela falou, a gente poderia melhorar e melhoramos. Ó, isso é ótimo, né? Excelente. Outras coisas, a gente tem que ter uma peneira também, né? Acho que quando você pensa em oferecer uma experiência, você tem que ter uma peneira de que você não vai conseguir agragar realmente todos que estão ali. Tem 4 edições, a gente atendeu mais ou menos umas 150 pessoas e tivemos esse feedback negativo, só isso. Todos os outros foram positivos, todo mundo tem gostado muito, então tem que saber selecionar também. Acho que o empreendedor ele precisa entender, senão você desanima. O empreendedor precisa entender que a prestação de serviço, principalmente a prestação de serviço, vamos dizer, a jornada do cliente, ela é muito subjetiva. Uhum. Né? Então tem gente que sai de casa que não está num bom dia. Então a percepção daquele produto ou serviço, daquele consumo, não vai ser muito legal. Então a gente precisa realmente, é o que você falou, entender se realmente algo dentro da minha estrutura que eu posso melhorar, que eu preciso mexer, mas também entender que às vezes o cliente não está num bom dia, né? A gente tenta o contato com ele, se aquele dia ele não estiver muito aberto, eu tento novamente mais para frente, mas a gente precisa de fato tentar entregar para o cliente uma tratativa bem legal e o cliente no final sair dali satisfeito com o que a gente ofereceu para ele. Agora eu queria que vocês dessem um conselho para quem quer empreender e quer criar uma coisa nova. Qual que é o cuidado que esse empreendedor deve ter para criar algo novo, assim? Porque tudo que é novo às vezes é arriscado, né? Sim. Dentro da minha experiência com o Una e com a minha experiência na minha área, né, que é a área de gastronomia, acho que estudo. Acho que é um empreendedor, ele sentar, ele estudar, ele buscar referências, porque ideias não surgem do nada. O principal conselho que eu poderia dar para alguém que fala, quero criar algo novo, algo diferente. Então estuda, olha o mercado, olha o que a galera faz, pensa se é um bom negócio você ir na contramão, porque muitas das vezes a gente pensa, pô, pode ser um bom negócio eu ir na contramão, que nem no meu caso. Poderia ser um ótimo negócio para mim, eu fazer cozinha mineira. É, única, que é o básico. Exclusivamente mineira, pô, tô em BH, capital da cozinha mineira, e ia ser lindo. Financeiramente para mim estaria melhor, tudo estaria melhor. Mas você tem que ter um pouco de identidade também e às vezes acreditar no teu negócio. Eu tenho um amigo que ele é terapeuta e um dia ele virou pra mim e falou, você acredita na tua profissão? Eu falei, você acredita na minha profissão? Ele falou assim, não, então você vai ter sucesso. Então acho que primeiro é estudo e segundo você acreditar na tua profissão. Sabe, acho que independente do que você está fazendo, é você acreditar que você é capaz de fazer aquilo que você consegue. E correr atrás. E Foi o que você falou, para para ir pro céu, tem que morrer. E a gente tem que ter esse espírito da cultura da inovação todo momento. Quando a gente quer criar alguma coisa nova, o que você trouxe? Eu posso mergulhar no Oceano Azul, onde está muito livre, e esse produto ou serviço chegar ali e ninguém conhece. Então tem um desafio de marketing pela frente, fazer com que eu seja conhecido. Eu tenho um desafio de contar o meu diferencial. É um pouco mais difícil, eu falo assim, é um mercado a desbravar, mas você não tem muitos concorrentes. Ou eu vou para um mercado vermelho, o Oceano Vermelho que a gente chama, onde está todo mundo ali brigando, e você entra e você só vai ser mais um naquele meio ali. Então é importante, mesmo que eu optar em entrar no Oceano Vermelho, em ser mais um ali, eu preciso também hoje identificar qual que é o meu diferencial, qual que é a minha vantagem competitiva, o que é que eu tenho de melhor, né? A frase que eu sempre pergunto para os empresários aqui no Sebrae é a seguinte: por que que eu devo comprar de você e não do seu concorrente? E muitos... não tem resposta. Vamos falar, 90% não tem resposta. Fala, então, esse é seu para casa. Você vai ter que ter essa resposta na ponta da língua, por quê? É acreditar no seu negócio, entender por que que você é melhor, por que que o seu negócio realmente resolve o problema na vida das pessoas. Às vezes também tem cliente aqui que eu falo assim, vai lá no seu Instagram, coloca lá assim, melhor salão de beleza do mundo. Tem empresário que fala, uai, mas eu posso? Eu falo, mas o que que te impede? E se você não acreditar, exatamente, quem que vai acreditar? E o cliente vai falar... E às vezes nessa onda de não acreditar, eu vejo muito, principalmente na área de gastronomia, muita gente quebrando literalmente, porque não acredita no negócio, entra numa guerra de preços, ou simplesmente por não saber qual que é o valor do teu produto. É, começa a ficar no vermelho, aonde, né? Aonde trabalhar que, no vermelho. É, exatamente, onde que tá agregado o valor do teu produto e onde que você pode cobrar literalmente por isso, lucrar em cima disso. Simplesmente porque entra nessa coisa de não acreditar no negócio, de não conhecer, muitas das vezes, o próprio negócio, qual que é o diferencial do seu negócio, de não conseguir responder essa pergunta que você fez. Por que que eu devo comprar de você e não do teu concorrente? Isso é fundamental. Eu falo que a vantagem competitiva, né? De novo, o nome traz. Vantagem porque te deixa à frente do seu concorrente e automaticamente você é mais competitivo, né? Você tem argumentos, você tem tudo isso. Eu vejo grandes empresas investindo uma grana, sabe assim, para entender qual que é a minha vantagem competitiva, o que vai me deixar à frente. E tudo que a gente pensa e busca como diferencial, como vantagem competitiva, a mais simples é a mais assertiva, e que chama-se atendimento. Então, assim, as pessoas, empresas grandes buscam, investem grana, dinheiro, busca para ter um diferencial, e o diferencial tá ali, no atendimento, uma coisa simples, que você pode usar a sua forma de atender. O legal da vantagem competitiva, quando eu falo de atendimento, é que ninguém copia. Ninguém copia o seu jeito de falar, o seu jeito de abordar, de entregar ao cliente. E quanto que custa isso? De novo, nada. É muito barato, é muito simples você começar a pensar. É por isso que eu trago essa questão da cultura da inovação. Só te interrompendo, você falou que não custa nada, mas é um diferencial muito caro, porque ninguém pode ser você. Exato. Então, assim, às vezes, aquilo que você pode oferecer, ninguém pode, e não te custa nada, porque é o seu talento, o seu carisma, e isso vale muito, principalmente quando você falou que é um formato intimista, né? Sim, sim. Isso agrega valor. Eu acho que essa questão de ninguém pode ser você, eu ainda fico meio assim, porque que nem no Una, por exemplo, os garçons, eles são super conectados com a proposta do que a gente quer oferecer. Eles são treinados para tratar os clientes, por exemplo, pelo nome. É, mas eu falo assim, se o garçom criar um negócio igual o seu, ele não vai ser igual a você. Ele não vai ser igual, não, é, obviamente. Nesse sentido, não vai, né? Entendeu? É, ou, por exemplo, hoje no Una… Ele conhece o seu modelo de negócio, mas não vai ser você. A gente tenta, na medida do possível, sempre tratar, chamar os clientes pelo nome. Chegou o cliente lá, por favor, vem aqui, José, Maria… A mesa de vocês está aqui, fiquem à vontade. Se precisarem de alguma coisa, sou o Beto, temos aqui o Thiago. E aí, o pessoal já chega e fica super à vontade. Uma coisa que a gente tirou, que tinha nos primeiros jantares, é isso, né, da gente ir aprendendo e avançando. Esse negócio meu de restaurante, sempre trabalhei muito em restaurante, já trabalhei com degustação, e tem a questão do time, né? Onde você tem que soltar um prato, depois de tanto tempo, o outro prato já tem que estar sendo servido na mesa. A gente tirou isso do Una. E a experiência ficou muito mais gostosa, o pessoal tava saindo muito mais contente. Porque não tem time. É o time do cliente. É o time nosso, é o time que a cozinha consegue fazer pra soltar o melhor produto possível pra eles lá no salão, é o time que o garçom consegue atender eles da melhor maneira possível. E tudo começou a fluir de uma maneira completamente diferente. Porque do também primeiro você preparou o ambiente. Pro último, a gente preparou o ambiente pra isso. Então, tipo assim, isso entrou no nosso planejamento. Gente, a gente não vamos ter mais time na cozinha. E aí, isso fez com que a gente conseguisse elevar do primeiro jantar pra esse o nível do produto, muito mais em questão gastronômica, mas muito mais. Os cozinheiros trabalhando dentro da cozinha super tranquilo, soltando os pratos e tudo rodando, assim, perfeitamente. Sem pressão, né? Imagina sem pressão como nenhuma. Que sai. É, não, sem uma essa coisa pressão linda, assim, a galera correria, né? Trabalhando. Gente, não tem time, vai ser assim, assim, assado. Vamos no nosso tempo aqui, os clientes estão felizes lá fora, e esse feeling, né? Feito com carinho, sentir, né? Com carinho, com cuidado. Você consegue sentir, né? Quando o cliente, ele tá descontente com o teu produto, uhum. ou ele tá ali consumindo o teu produto e ele tá... querendo ir embora. Tá querendo ir embora. Nossa, no Uno hoje, essa questão de a gente ter tirado o time, acho que foi a coisa mais assertiva que a gente fez até hoje. É, você falou no começo que eles vão embora felizes, né? É, o pessoal sai de lá, é muito bacana. É muito bacana. Todo mundo vem, cumprimenta, agradece. É, os feedbacks são muito gostosos de receber, assim. Ó, então você, empreendedor, que quer proporcionar uma experiência única para o seu cliente, lembre-se que a comunicação e a empatia são fundamentais. Eu amei esse episódio. É o número 71. É o último da temporada. Mas, assim, tô encantada. Parece uma experiência muito rica, muito legal. Muito obrigada, Júnior. Agradeço. Foi ótimo, né, essa temporada aqui. A gente poder trazer essas dicas pros empreendedores. Rapidinho já colocar em prática ali no negócio, no dia a dia. E cada dia alcançar o sucesso que é diariamente. Porque não adianta aquele sucesso lá na frente. O sucesso do empreendedor, ele é todos os dias. Muito obrigada, chefe Beto. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. E espero vocês em breve no Uno. Até a próxima. Chegamos ao final da terceira temporada do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Eu gostaria de agradecer a sua audiência e te lembrar que se você perdeu algum episódio, acesse a sua plataforma de áudio favorita ou assista a playlist no canal do YouTube do Sebrae Minas quantas vezes você quiser. Se você gostou, vai lá, curta, comente e compartilhe. Na próxima temporada, teremos muito mais conversas e muito mais informações para você que quer abrir, melhorar ou expandir o seu negócio, hein? Até mais! Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?